Hoje o tema da nossa palestra se chama A Cada Dia Basta Seu Mal. É fundamental lembrar do ensino do Cristo, quando ao perceber as inquietações de nossa alma, quanto aos dias vindouros, afirmou: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, pois pelo dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada um o seu mal. O que ele quer dizer com essa frase é o seguinte: que nós temos aquele ímpeto de ser humano de estarmos sempre focados, ou a gente está sempre focado no passado, ou a gente está com a cabeça lá no futuro, né? no mundo da lua. Então, o que ele quer dizer com isso? Que cada mal vem ao seu tempo, ou seja, que cada oportunidade, cada obstáculo, né? Que a gente procure ultrapassar cada obstáculo, cada dificuldade no seu tempo real. Então, ou seja, se eu estou vivendo o dia de hoje e eu tenho uma dificuldade hoje, vamos vivenciar aquela dificuldade hoje, né? Tentando resolver, solucionar o problema naquele instante, naquele momento. Mas o que a gente costuma fazer, às vezes, é nossa cabeça. Ou a gente está amarrado no passado, acontecimentos, né, que passaram na nossa vida, desilusões, desavenças. Então, fica aquela coisa presa ao passado, remoendo. E, no fim, aquilo só acaba fazendo mal a cada um de nós, né? Daí vem a ansiedade, vem aquelas doenças que saem do espírito, né, da nossa alma, e somatizam no corpo, né, de carne. Então, às vezes, ou a gente está no passado, com a nossa cabeça presa lá, porque fulano fez aquilo, porque fez isso, ou então a gente está no futuro, né, imaginando lá no futuro, né, passeando no futuro. E daí o que acontece? A gente não coloca aquelas energias que a gente teria que colocar naquilo que a gente está fazendo no presente. Então a gente perde o foco, ou a gente está para trás, ou a gente está para frente. O correto é a gente estar vivenciando aquilo que a gente precisa nesse momento, porque é nesse momento que a gente vai plantar hoje para colher amanhã. E quanto ao futuro, né, só a Deus pertence. Se Ele nos descobriu de a gente não poder saber do nosso futuro, é porque tem algum motivo, né? Então deixemos o futuro mais para frente, que a gente vá até ele com segurança, com calma. Viver o presente é dar o devido valor a cada um dos tempos, aprender com o passado, vislumbrando um futuro, mas trabalhando no presente, e apenas no presente. Então, do que nos serve o passado? O passado nos serve de exemplos, de experiências. Então, se a gente errou, se a gente acertou, tudo isso a gente vai acumulando experiências em nossa jornada. E tudo isso que ficou para trás nos serve disso, de experiência. E o futuro, para que ele nos serve? Para que a gente possa fazer planejamentos, né? Então, ou seja, eu estou aqui no presente planejando o que eu vou fazer no futuro, né? Mas as ações, para mim chegar lá naquele futuro que eu planejei, eu tenho que fazer agora. Então a gente não pode, sim, esquecer o passado, esquecer o futuro. A gente pode colher dele experiências, né? E planejar o futuro. Então, viver o presente não significa, porém, viver sem planos, sem objetivos, nem desconsiderar o passado, sem tê-lo como referencial importante de forma alguma. Então, que a gente use nosso passado para aproveitar as experiências, os erros, os acertos, e o futuro a gente use para atingir nossos objetivos. Quando nos focamos no presente, vivendo um dia de cada vez, como se diz popularmente, aproveitamos o tempo com muito mais eficiência e menos desgaste. Faremos nossa tarefa pensando na tarefa, e não aquilo que deixamos de fazer ou naquilo que faremos amanhã ou depois. Então, às vezes está fazendo algo, a gente mal acabou de fazer aquilo lá e está pensando o que vai fazer amanhã. Então, a gente tem uma ansiedade muito grande, a gente não está concentrado no que a gente está fazendo. Então, a ansiedade é uma coisa que tira a gente do presente e nos leva muito para o passado. A gente está sempre querendo que as coisas aconteçam antes do tempo, né? E na vida não acontece coisas antes do tempo, acontece sempre no seu tempo certo. E Deus coloca assim para cada um de nós. Então, às vezes, queremos muitas coisas do passado, do presente, perdão, que venham até nós muito mais rápido do que elas têm que caminhar. Daí o que acontece? A gente fica com ansiedade. Quero sempre que aquilo aconteça cada vez mais, e a coisa não acontece, a gente vai se desesperando. Por quê? Porque a nossa cabeça está lá na frente, né? E é a mesma coisa, a gente está sentado aqui, às vezes, numa plateia dessas, numa palestra, ou fazendo qualquer coisa. Então a gente tem que se focar naquilo que a gente está fazendo. Se daqui meia hora, daqui meia hora, você está fazendo outra coisa, a gente vai chegar lá com certeza para fazer a outra atividade. Se a lembrança das vidas passadas e o conhecimento do futuro fossem de essencial importância para o progresso do homem encarnado, a natureza nos teria dotado de um sentido para tal. Por esse motivo, Deus coloca a cada um de nós um véu para cobrir as lembranças do passado e para que fixemos nossas energias no presente. Então, o passado é uma coisa que também mexe muito com a gente, né? Principalmente quando a gente fala de regressões a vidas passadas, né? A gente escuta muitas pessoas falando que tem um desejo enorme de fazer regressão de vidas passadas, né? A regressão de vidas passadas é algo que deve ser utilizado sim, mas só com extrema necessidade, né? Com um objetivo fundamentado, né? Para se resolver um problema através de um psicólogo competente e não para ficar descobrindo quem a gente foi, quem a gente era e assim por diante. Isso não traz benefício nenhum. Então, se Deus colocou a cada um de nós um véu sobre o nosso passado, é porque tem um motivo. E Ele revela a nós, nessa encarnação, aquilo que é necessário. Por mais que a gente tenha que bisbilhotar às vezes, né? A gente pode levar sustos, né? Então, naquela família que a gente reencarna, a gente se mistura com os seres e nós reencarnamos de várias formas diferentes, homem, mulher, espírito não tem sexo, né? Só encarnado. Então, às vezes eu cometi algo terrível, uma outra encarnação, com a pessoa da minha família. Então, sabor que teria se eu soubesse isso, como é que eu suportaria isso, né? Como é que eu me portaria mediante eu saber que eu tinha feito um mal terrível a alguém da minha família? Isso acontece às vezes, né? Porque nós estamos ainda em graus evolutivos muito inferiores, né? A gente tem muito a crescer. Então, se Deus esconde o passado de nós, é para que a gente não deixe que ele influencie nas nossas atividades, né? Não influencie que a gente deixe de se harmonizar com as pessoas que nos cercam. Então, por isso que o nosso passado a gente não deve mexer. O conhecimento do futuro é também vedado ao homem, para lhe permitir a continuidade do trabalho e na esperança, conhecendo-se assim os seus dotes espirituais. Por quê? Porque conhece-se por antecipação o que viria a acontecer, simplesmente se acomodaria, já que tudo estaria traçado e nada poderia se modificar. Então, que sabor que teria eu saber como seria o meu futuro daqui para frente, né? A gente perde a motivação, né? Então a gente se acomoda. Então, se eu não sei o meu futuro, fica aquele gostinho, né? Aquela coisa de querer saber dele, né? Algo assim interessante, querer descobrir o meu futuro. Mas para a gente descobrir o futuro, a gente tem que ir aos pouquinhos, né? Crescendo. Então, se a gente conhece o futuro, tudo que vai acontecer comigo, que sabor que tem, né? Nenhum. Contudo, Deus permite, com as leis naturais, que as coisas se revelem ao seu tempo, dando-nos, por misericórdia, a oportunidade de crescerem na mesma medida que desenvolvem seus atributos morais e intelectuais. E ao mesmo tempo, quer Ele que nos desenvolvamos o nosso livre-arbítrio, na medida que ultrapassamos as provas impostas pelas escolhas que fizemos. É para nós uma ferramenta de grande progresso, né? Então, ou seja, as leis naturais de Deus, elas vão derramando sobre cada um de nós aquilo que a gente precisa saber, o presente, o passado, o futuro. Aos pouquinhos, às vezes elas são reveladas para quê? Dependendo do momento, para que elas nos ajudem, né? Ou seja, a gente fica privado do passado ou de saber o futuro também para desenvolver o livre-arbítrio, para nós fazermos escolhas, né? Para quem a gente erra, para quem a gente acerta, e o erro e o acerto leva a gente ao crescimento espiritual, crescimento moral e assim por diante. Para falar um pouquinho mais desse assunto, eu vou chamar o Mickey.